Fecha os teus olhos. Fecha os seus olhos. Deus vai te dar vida, Sérgio. Deus vai te dar pessoas que se converterão a Jesus Cristo, impactados pelo testemunho e o poder de Jesus na sua vida. Quero pedir que você ore nesse momento, irmão. Todas as coisas da nossa vida, se você não sabia, eu estou anunciando isso a você. Todas as coisas da nossa vida giram em torno desta verdade. Enquanto não somos ganhadores de almas, de vidas, testemunhas de Jesus, fazedores de discípulos, todas as outras áreas da nossa vida caminham difíceis, amarradas, travadas. Mas se nos tornamos mensageiros, testemunhas de Jesus Cristo, anunciadores do Evangelho, das boas novas, intercessores das vidas, o Espírito de Deus começa a trabalhar e começa a gerar em nós todas as coisas físicas, materiais, emocionais, não importa qual área, que nós precisamos para o dia a dia, para o sustento, para os negócios, para a caminhada. O Senhor faz isso, pode ter certeza. E você está ouvindo uma verdade de alguém que vive assim. O Senhor tem nos sustentado em casa, na minha vida pessoal, aqui no projeto, de uma forma maravilhosa, milagrosa, enquanto nós estamos cuidando do mistério, do ministério e da ação do corpo de Cristo nesta terra. E eu quero desafiar você a um mês de experiências como ganhador de almas, como pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Não o pregador no conceito da palavra, na conotação da palavra em português, de alguém que sabe, fez o seminário e sabe discursar. Não. Como aquele que Paulo diz, Timóteo, meu filho, em todo o tempo, que a sua vida seja um sinal de luz, de glória, de fogo. E com longanimidade, com paciência, com ensino, com testemunho da nossa vida. Se você esteve hoje pela manhã, você se lembra, aquele que não tem do que se envergonhar. Pessoas curadas na alma e pessoas também que caminham de tal forma que não precisam se envergonhar de nada que fazem. O Senhor está gerando isso em nós a cada dia. Nós temos inúmeros irmãos, outras famílias que estão viajando de férias nesta quinzena. Mas nós proclamamos que todos eles, aonde estão agora, estão também alcançados por esse desafio do Senhor e pelas experiências que teremos durante estes próximos dias de vidas salvas, através do nosso testemunho. Quero pedir a você que recebe e aceita esse desafio. Que coloque diante do Senhor um pedido. Eu quero que o Senhor me dê hoje ainda, ou amanhã, até nessa quarta-feira, ou nesse domingo, durante esta semana, que o Senhor me confirme de uma forma, Senhor, inquestionável, três nomes, três pessoas que o teu coração está pulsando, que o Senhor sabe que está na hora de serem resgatadas e que andam perto de mim, que vivem perto de mim. O Senhor vai me revelar esses três nomes e eu vou começar a orar por eles. Eu vou escrevê-los nessa lista e todos os meus irmãos estarão orando juntamente comigo todos os dias por estes nomes e nós veremos estas vidas transformadas, impactadas pelo poder de Deus. Nós teremos que fazer uma reunião em outro lugar para reunirmos todos eles, para ouvirmos os testemunhos, para vermos o que Deus está fazendo. Se você aceita esse desafio, eu estou pedindo ao Senhor que você que fique de pé e comece a orar. Senhor, revela-me, Senhor. Revela-me, Senhor. Quero pedir a Sara que venha ministrar esse tempo de adoração, de declarações ao Senhor como resposta a Ele, nisso que recebemos dEle na sua palavra. Levante as suas mãos e comece a orar em voz alta. Talvez o seu coração já esteja pulsando por um nome, por uma pessoa. Só coloque aí diante do Senhor. Senhor, mesmo que eu tenha nas minhas emoções, na minha mente, no meu coração, convicção de que quero essa vida, Senhor, eu quero guiar-me pelo Teu Espírito. É o Senhor que vai me falar quais são os três primeiros, Senhor. Porque será uma lista enorme daqueles que o Senhor vai me dar. Quero, eu quero isso. Eu não abro mão disso, Senhor. Eu não abro mão disso, Senhor. Teu nome, Senhor. Levante as suas mãos e ore ao Senhor nesse momento. Levante a sua voz e ore ao Senhor. Soul.